Mil razões pra viver, umas 10 mil pra morrer, fazer o que, né? Tentar sobreviver e mostrar que a rua tem muito a provar, que a gente chega onde quiser pra favela se orgulhar, mesmo sem mansão nervosa e os carros de luxo, mesmo sem porra nenhuma. Sei que a gente ainda tem tudo, respeito pra rodar pela cidade inteira sem me incomodar. Se alguém tá querendo minha carteira ou encostado na parede me filmando no semáforo, afinal não tenho nada, tamo no mesmo barco. Dinheiro é solução, excesso é imã pra problema. Com a goma em cada estado, pôneis na fazenda. Sei quando a maldade cresce no ponto cansadão e o boy grita da Hornet, uhul, vai te busão. Aí já era, o dia acaba, quer sair em disparada, incorporar o Hulk pra acertar uma tijolada, que é o puto moscando no teto solar da limousine, pra metade cair no asfalto, cortada pela R15. Me sinto assim também, meio descontrolado, na bola de meia entre o certo e o errado. Mas irmão, nós é favela, a gente é mais esperto, que vivemos na adolescência, eles não vivem em um século. Viver umas 10 mil pra morrer, fazer o que, né? Tentar sobreviver e mostrar que a rua tem muito a provar, que a gente chega onde quiser pra favela se orgulhar. Mil razões pra viver umas 10 mil pra morrer, fazer o que, né? Tentar sobreviver e mostrar que a rua tem muito a provar, que a gente chega onde quiser pra favela se orgulhar. Eu continuo pela ZN, com a cara da quebrada, de berma, bombeta e um Apollo listrada. Na rua altas horas, cercado de aliados, registrando samba e os caras trucando no baralho. Não troco esses momentos que tive na favela por peão de segunda. Castelo na Inglaterra, aquela época dos flippers, vaquinha no Habibs por jantar de 2000, golfe ou boliche, vida humilde requer força pra enfrentar quem quiser, pra cuspir ao vegambé e honrar quem você é. A gente não tem um lindo jardim, piscina, bela casa, mas desfrutamos do mundo sem segurança privada. Não sou como você, um homem livre, trancafiado junto à paz, enjaulada em alguns metros quadrados. Vários dando aula de como ser um marginal, arrastando o carro, matando a faca, voltando à era medieval. A sangue frio, que ser irônico, perguntar quem se fudeu. Com meu ódio visível na carcaça do Alfa Romeo, mas pensei na minha mãe, em tudo que ela fez, e entrei no acordo comigo, não vai ser dessa vez. Tô suave com meus manos JP, mó carinho, e você se perguntando por quê de estar sozinho. Mil razões pra viver, umas 10 mil pra morrer, fazer o que, né? Tentar sobreviver e mostrar que a rua tem muito a provar, que a gente chega onde quiser pra favela se orgulhar. Mil razões pra viver, umas 10 mil pra morrer, fazer o que, né? Tentar sobreviver e mostrar que a rua tem muito a provar, que a gente chega onde quiser pra favela se orgulhar. Estado de emergência, quando me ver da madrugada, cabeça baixa automaticamente, uma aparência pálida, tá aí o efeito gueto que vem colocando medo. Dia após dia, fim pro filho do engenheiro, viu como é diferente, sem ter pra onde fugir, sem seu pitbull babando pra me fazer de sushi. E aí, como fica? Vai, liga seus parceiros, que os meus fecham comigo, será que pode dizer o mesmo? Acho que não, vou querer nos corromper, dá qualquer pra deixá-los livres e só socar você. Põe uma coisa na cabeça, tá sozinho em qualquer área, segurança só te defende, porque você o paga. Achei que eu fosse um nada, mas mudei de opinião. O noticiário só tá na íntegra, sua aniquilação, tá tremendo de overdose quando não morre na bala. Cheira com cano de 8 polegadas e as carreiras numa chapa. Deus me deu o mínimo que pra mim sou, como o máximo as companhias, e tenho o meu instinto favelado, sou arisco, folgado também pino o nariz. O boizão fica ciente qual é minha raiz, ao guerreiro milenar, na força da minha voz, nem mil encarnações serão como nós. Força mais a gíria, verme filho da puta, herdeiro.